mas a morena me espera. Eu quero ouvir. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. O mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. E aqui eu quero ver. Laura, então muito bom dia a todos e a todas. Ora, eu sou o Lourenço e estou cá com mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Ora, então hoje somos sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Estamos no dia dos namorados de São Valentão. E então, como temos, somos sexta-feira, esta sexta-feira está muito, muito chuvosa aí. E espero que vocês estejam bem em todo o lado, porque isto está uma miséria no país. Ora, e vamos continuar, estamos a ouvir Zé Camão de Luciano, Mexe, Mexe que é Bom, que é a música da minha entrada de emissão. E depois vamos ficar então com Tiago Neto e Paulo Fragoso, Desgarrada do Padre e Pecador. Então, desejo-vos uma feliz sexta-feira. Fiquem bem à escuta da Rádio Canção 96.2. contar um segredo que não saia desta capela. Para perdão dos nossos pecados, eu até sendo uma vela, com respeito à Rosa do Chico, também ando metido com ela. Horas e 13 minutos e estamos com Tiago Neto e Paulo Fragoso de Desgarrada do Padre e Pecador. E vamos, depois a seguir, vamos continuar com Ilídia Almeida. É Zumba! Então vamos zumbar. Meu amigo, é verdade, para mal dos nossos pecados. Para mal dos nossos pecados, deixo uma notinha nas mãos. Para os mais carenciados, duas Ave Marias e um Pai Nosso, e estamos os dois perdoados. Duas Ave Marias e um Pai Nosso, e estamos os dois perdoados. Noël sur Arc-en-Ciel Orléans. Mundo Elvis, apaixonando os corações. Quando eu te vi, eu me apaixonei. Você é uma das minas. Queria ter você na minha cama e ouvir tua linda voz dizendo que me ama. Pois vamos começar um lindo romance e você vai gostar. Essa é a nossa chance. Pois vamos começar. E você vai gostar. Essa é a nossa chance. Puxa, papai, arrocha, meu filho. Eu estava sozinho com a tal solidão. Você apareceu e conquistou meu coração. Estou completamente apaixonado. Pois vamos começar um lindo romance e você vai gostar. Essa é a nossa chance. Pois vamos começar um lindo romance e você vai gostar. Essa é a nossa chance. Ora, então vimos de escutar Herói e Talento, começando um romance. E vamos continuar com o nosso Dia Paisão, Festa dos Namorados. Então, este é para todos os namorados, que amanhã é o dia São Valentão, 14 de Fevereiro. Então, vamos escutar esta bela música de Dia Paisão. Então vem amor, vamos acender nossa paixão. Meu coração está pedindo amor, e é só você que pode me entregar. Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, vem agora, venha me amar. Nossa felicidade, te pedindo pra ficar. Meu coração está pedindo amor, e é só você que pode me entregar. Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora, venha me amar. Nossa felicidade, te pedindo pra ficar. Me querer é seu castigo e você tem que suportar. E lembrar até na hora que o outro te tocar. Se ele te fizer carinho e você sentir tesão, vai doer mais que espinho, se não for na minha mão. Quer seu amor, quer seu carinho. A onda agora é dançar agarradinho e gostosinho nesse passo miudinho. Sou menino maluquinho e eu se gasto com você. E gostosinho nesse passo miudinho. Sou menino maluquinho, caidinho. No cheiro da sanfona, no clim, clim, clim da viola. Bate na palma da mão, remexe, requebra, rebola. No cheiro da sanfona, no clim, clim, clim da viola. Bate na palma da mão, é namoro, é desejo, é paixão. No cheiro, no clim, clim, clim da viola. Bate na palma da mão, remexe, requebra, rebola. No cheiro da sanfona, no clim, clim, clim da viola. Olha, então estamos à escuta de Angelini Pazzoni. Pedimos amor, não acredito, vira e mexe e teve e ouve. Ora, e vamos continuar com as nossas belas músicas e vai ser então um dia paizão longe de ti. Então, um ótimo dia para vocês aí desse lado. Chuvoso, mas temos de ter paciência. É assim a natureza. Música. de ti eu não consigo. Não estás aqui, estou contigo. Eu peço a Deus, não vás embora. O nosso amor então de escutar de A Paisão Longe de Ti. Vamos continuar com a Rebeca, Peço-te Ajuda. Então, uma ótima manhã e fique bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Com esta chuvinha e um bocadinho fresco, a gente estando em casa, estamos bem e bem cantinhos com estas belas músicas. Então, até já. Já tá. mais alguém. Não quero nunca mais que o meu sorriso seja o pranto de outro alguém. Peço de ajuda, meu Deus, tua ajuda. Tenho que esquecer esse amor. Peço de força, meu Deus, dá-me força para me afastar. Ora, estamos à escuta então de Rebeca, peço-te ajuda, meu Deus. E a seguir vamos ficar então com o nosso Vandaluza, Como Chove. Vamos escutar então a bela música Vandaluza, Quando a Chuva Cai. Chuva cai, esperei tua janela para te ver passar. Tens a face molhada, a roupa encharcada, deixa o teu corpo a finhar. Quando a chuva cai, a melancolia vai me conquistar. Enquanto a chuva cai, tu abrantas o passo, eu volto a espreitar. É um olhar tão louco que vai a pouco e pouco conquistar o teu amor. E tu quem baixo sorris, como quem quer quem diz, fala comigo por favor. E se os olhos não mentem, vais perceber o que sentem, sem ser preciso falar. E se tiveres com atenção, vão dizer que o meu coração quer abraçar e beijar.

não tentes crer. Ouvi os teus risos e eram vindos de uma onda que vinha meus pés. Teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa, tudo apagou. A mesma esperança de te encontrar. Meu Deus. Ora, e vimos discutir conjunto Nova Força, Ainda Gosto de Ti. E vamos continuar então com Starling. Pai, um abraço. Então, esta música vai para vocês todos aí desse lado que estão à escuta da minha missão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Então, pai, um abraço. Oh, 10 horas e 1 minuto e estamos à escuta de Chá no Flor do Meu Jardim. E então vou passar aqui uma canção que foi um amigo, um camionista que me telefonou, o Sr. Fernando. O Sr. Fernando que está de passagem na tangencial em direção a Gian. Então ele diz que estou a passar aqui na sua vila em Orleão e queria que você passasse uma musicazinha. Ora, e então vou passar-lhe uma musicazinha para ele e para todos os camionistas que rolam e que tenham muito, muito cuidado. E não esquecendo a sua namorada Emília Lourenço. Então, vamos ouvir esta bela música de Vitor Rodrigues, Sou Camionista. Eu saio da madrugada, eu entro da estrada e vou embora. Viajo pelos caminhos, sigo o meu destino, coração chora. Eu vou e sigo em frente, mas na minha mente eu penso nela. Minha família querida, amor da minha vida, sofro sem ela. Minha família querida, amor da minha vida, sofro sem ela. Sou camionista, vivo na estrada, vou pelo mundo, sou vagabundo na Ora, então vimos de escutar Vitor Rodrigues, Sou Camionista, que esta música foi pedida do Seu Fernando, que é camionista, que vem de passar aí na Tangencial, ao Orleão, e ele telefonou-me para dar um bom dia, e então para ele também um ótimo dia, tudo de bom, e que tenha muito cuidado, que com este tempo não é nada fácil. Então, e vamos seguir com as nossas belas músicas, e vai ser quem? O nosso Tony Carreira, Amor a Três. Eu não decido ou assumo ficar de vez nesta casa, ou nessa onde às vezes durmo. Eu sou o amor de sempre, deixar o que é proibido. Já tentei, mas simplesmente sei se quero ou consigo. Estou entre duas vidas e já não sei viver apenas uma e outra deixar, pois gosto da paixão que uma delas tem, adoro o amor que a outra também me dá. Estou entre duas vidas e já não sei se vou viver só uma. Maneira a ser uma só mulher, mas por mais que a razão queira, o meu coração não quer. Resta-me então uma saída, quer fazer o que eu digo, deixar que o tempo decida. Até lá ser feliz. Estou entre duas vidas e já não sei viver apenas uma e outra deixar, pois gosto da paixão que uma delas tem, e adoro o amor que o outro também me dá. Estou entre duas vidas e já não sei se vou viver só uma. Adoro o amor que o outro também me dá. Estou entre duas vidas e já não sei se vou viver só uma alguma vez. Peço perdão às duas e a Deus também por não querer acabar este amor a três. Estou entre duas vidas e já não sei viver apenas uma e outra deixar, pois gosto da paixão que uma delas tem. A vida é a flor que brota, que abre, que chora. fragmentos e depressa vai dormir. A vida é água que corre e desvanece no chão. Que a todos deixa desejo. São dois dias de cativo que a todos deixa desejo. Esta vida que é um bem corre não é minha nem é tua. Esta vida que é um bem corre não é minha nem é tua. Tudo que nasce cá agora, dói mais no peito, faz rolar meu pranto. Vejo quanto fui culpado, tô lhe descuidando com seu sentimento. Enquanto você me amava, eu quase nem ligava, me tranquei por dentro. Vale a liberdade se a felicidade não está presente. Só depois que a gente perde é que a gente aprende, é que a gente sente. Sem você eu não me encontro, eu entrego os pontos, volta pro meu lado. Faço o que preciso for pra ter você de volta e ser perdoado. Tira a solidão de mim, faz meu coração sorrir. Não consigo achar saída, vida não tem vida sem você aqui. Tira a solidão de mim e deixa o que passou. Se esse orgulho e volta, só eu sei a falta que você me faz. De que vale a liberdade se a felicidade não está presente? Só depois que a gente perde é que a gente aprende, é que a gente sente. Sem você eu não me encontro, eu entrego os pontos, volta pro meu lado. Faço o que preciso for pra ter você de volta e ser perdoado. Tira a solidão de mim, faz meu coração sorrir. Não consigo achar saída, vida não tem vida sem você. O que passou pra trás, esquece esse orgulho e volta. Só eu sei a falta que você me faz. E a solidão de mim faz meu coração sorrir. Não consigo achar saída, vida não tem vida sem você aqui. O que passou pra trás, esquece esse orgulho e volta. Só eu sei a falta que você me faz. Ora, e vimos de escutar então João Marcelo, Tira a Solidão da Minha, músicas românticas. Então, eu vou passar aqui umas poucas de músicas românticas, que amanhã é o dia de São Valentão, 14 de fevereiro. E vamos continuar então com a nossa Maria Pereira, Vira da Barca. Oh,

vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar. Para mim não adianta tanta coisa sem você. E então me desespero, por favor, meu bem, eu quero sem demora me falar. Eu te amo, eu te amo. Bonita canção do Roberto Carlos, Eu Te Amo, Eu Te Amo. E então eu teve uma pessoa que mandou uma mensagem para o telefone a perguntar-me se Lourenço, eu queria ouvir uma canção francesa de Frédéric François. Agora então eu vou passar esta canção para essa pessoa e espero que esteja tudo bem aí desse lado. E vocês sabem como é, que se quiserem uma canção que aos seus gostos, vocês só têm a telefonar para aqui também. E o número de telefone é o 02-38-43-48-00, que a gente estará aqui para passar a sua canção preferida. Então, ela disse que podia passar o Frédéric François, Mon corps te dit je t'aime. Não a mim, mas a todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Então vamos ouvir este bonito cantor com esta bela canção. La maison a l'air plus grande, surtout la chambre où ne reste rien de toi que ton parfum. Je découvre en ton absence un vide immense en voyant s'ouvrir les roses du jardin. Je vis près du téléphone

Ora, então vimos de escutar Júlio César, Tu. Eu hoje estou muito romântico, então, e vamos continuar com as nossas belas músicas. E são 10 horas e 47 minutos, estamos quase a chegar à nossa segunda hora do programa que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. E vamos continuar então com mais uma bela música. Esta música foi pedida da parte de Margarida Valente para o seu marido André Rocha, e para toda a família e para todos que a conhecem, não esquecendo também os animadores. E então vou passar aqui uma bela canção que tem por título João Maurice Monaco, 28 graus à lombra. Ora, quem nos dera que viessem um bocadinho de sol, não é como o tempo está, não é? Mas não somos nós que mandamos. Então vamos ouvir esta bela canção que foi pedida da parte de Margarida Valente. Então vamos escutar 28 graus à sombra. Ora, então estamos à escuta de Maurice Monaco, 28 graus à sombra, que foi pedido da parte de Margarida Valente para o seu marido Adriano Rocha, não André, desculpem lá, porque é Adriano Rocha, não André. Então, desculpem, porque eu enganei-me. Então, um ótimo dia para você e para ele também. Ora, então vimos de escutar Maurício Mônaco, 28 graus à lombra, que foi pedido da parte de Margarida Valente para o seu marido André Rocha. Então vamos continuar com nossas belas músicas e vai ser quem? Com o nosso Os Broas de Mel, Lembra-te de Mim, Amor. Então, os amores têm que se lembrar amanhã, mas amanhã e os outros dias a gente lembra-se sempre do nosso amor, não é? Então vamos escutar esta bela canção. Sozinho, lembra-te de mim. E tu cada vez que sofres só porque eu não estou, quando te faltar as forças, lembra o meu amor. Cada vez que eu só se esconde, lembra-te de mim. Cada vez que andas perdido, lembra-te de mim. E tu cada vez que choras só por eu não estar, meu amor, não desesperes, vá por me lembrar. Tenho sempre ao lado o retrato de nós dois, apaixonados como sempre, sempre foi. Quando a saudade se transforma em dor sem fim, lembra-te de mim, amor, lembra-te de mim. Tenho sempre ao lado o retrato de nós dois, cada vez que andas sozinho, lembra-te de mim. E tu cada vez que sofres só porque eu não estou, quando te faltar as forças, lembra o meu amor. Tenho sempre ao lado o retrato de nós dois, apaixonados como sempre, sempre foi. Quando a saudade se transforma em dor sem fim, lembra-te de mim, tenho sempre ao lado o retrato de nós dois, apaixonados como sempre, sempre foi. Quando a saudade se transforma em dor sem fim, lembra-te de mim, amor, lembra-te de mim. Sempre ao lado o retrato de nós dois, apaixonados como sempre, sempre foi. Quando a saudade se transforma em dor sem fim, lembra-te de mim, amor, lembra-te de mim. Tenho sempre ao lado o retrato de nós dois, apaixonados como sempre, sempre. Ora, e vimos de escutar então Os Broas de Mel, Lembra-te de Mim, Amor. E são 10 horas e 56 minutos. Eu vou passar uma página de publicidade e depois então virei com a minha última hora do programa, que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço, e com as nossas belas músicas e os discos pedidos. Então, até já. Arc-en-Ciel, la radio 100% diferente. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. À

se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Escutar Roberto Carlos Amor Sem Limites, que foi pedido da parte de Madame Valente de São João de Bom para o seu marido Fernando Valente. E vamos continuar então com as nossas belas músicas, e são 11 horas e 7 minutos e as horas passam a voar. E vamos continuar com quem? Com a nossa Joanita, eu può sognare. Vou sonhar com anjos, fadas e jardins. Tudo tem encanto, nada vai ter fim. E uma luz que brilha vai me transmitir. Estamos à escuta e eu vou sonhar Joanita. E a seguir vamos ficar com Roberta Miranda. Que amor é esse? Amor estranho existe no teu coração.

Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Leonardo, uma lágrima. E continuamos então com Gala Costa, um dia de domingo. preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol. Au 02 38 43 48 00.

36 minutos e estamos à escuta então de Beto, Memórias Esquecidas. E a seguir vamos ficar com o nosso Marco Paulo, Mais e Mais Amor. Essa história de paixão

ter vivas de parentes e de amigos, essa quem me desejar, que sejas sempre feliz. E aconteceu que eu nem sequer pensara em encontrar-me cara a cara, e não soube o que dizer. E foi chorando sem parar no seu pranto, teu vestido vai molhado ao chorar de amor por mim. Gente convidada, eu também fui para ver. Ninguém sabe a tristeza que sentia, porque mesmo nesse dia casava a mulher amada. Ela chegou acompanhada do padrinho, que levava o seu destino, o que eu nunca imaginei. E por momentos tive toda a ilusão, que o seu anel noivado já perdeu o coração. Estava já casada, a mulher que eu adorei. Entre vivas de parentes e de amigos, acerquei-me a desejar que sejas sempre feliz. E aconteceu que ela nem sequer pensara em encontrar-me cara a cara, e não soube o que dizer. E fui chorando sem parar no seu pranto, só o destino vai molhando ao chorar de amor por mim. En harmonie, la FM en couleur. En couleur.